Isso é Roberto, sensação, papai. E as poderosas, tá com sede? Bebe leite, bebê. O sistema é esse, então fica esperta, novinha. Eu tô ligado na sua, cê tá ligada na minha. Eu vou brotar na tua casa, comigo é pouca conversa. Hoje vai ser diferente, quero tomar na xereca. Eu vou botar na tua casa, comigo é pouca conversa. Hoje vai ser diferente, quero tomar na xereca. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca, na xereca, vai tomar. Isso é Roberto, sensação, papai. E as poderosas, tá com sede? Bebe leite, bebê. O sistema é esse, então fica esperta, novinha. Eu tô ligado na sua, cê tá ligada na minha. Eu vou brotar na tua casa, comigo é pouca conversa. Hoje vai ser diferente, quero tomar na xereca. Eu vou brotar na tua casa, comigo é pouca conversa. Hoje vai ser diferente, quero tomar na xereca. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma na xereca, na xereca, vai tomar. Atenção, meninas, o sistema é esse, tá ligado? André Cedrinhos, o Moral de Ibi Koala.